chove lá fora, faz tanto frio, me dá vontade de saber aonde está você. Me telefona, me chama, me chama, me chama. Nem sempre se vê lágrima no escuro, lágrima no escuro. Tá tudo cinza sem você, tá tão vazio. A noite fica sem porquê, aonde está você? Me telefona, me chama, me chama, me chama. Dá vontade de saber aonde está você. Me telefona, me chama, me chama, me chama. Nem sempre se vê lágrima no escuro, lágrima no escuro. Tá tudo cinza sem você, tá tão vazio. A noite fica sem porquê, aonde está você? Me telefona, me chama, me chama, me chama.